Pois agora aqui no canal 2, nota 7. A seguir, não deixe de ouvir Top Portugal. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, dia 29 de janeiro de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, que é precisamente o seu Nota 7. Nota 7 que hoje lhe vai trazer mais várias melodias. Ontem foi sobre Lafayette, hoje será sobre música instrumental de Flauta de Pan. Aliás, iremos também estender esta edição ao próximo sábado. Vamos desde já começar com Menina Veneno, uma música que ficou popularizada no Brasil e que aqui em Portugal ficou também popularizada pelas vozes de Ricardo e Henrique. Logo depois, ficamos com Sonho por Sonho, uma melodia bem conhecida de todos nós, que aqui vamos recordar. Estas são as duas primeiras músicas da edição de hoje, no momento que dedicamos, aqui no canal da Gente Web, à música que fez sucesso no Brasil, um pouco por todo o mundo, que fez sucesso e que hoje aqui ouvimos em Flauta de Pan. Atenção, uma particularidade, esta é Flauta de Pan verdadeira e não é de órgão, como muitas vezes se ouvem CDs que entretanto são comercializados e designados de Flauta de Pan. Vamos à música. Thank you. Mais duas melodias, depois de Sonho por Sonho, é tempo de ficarmos com uma música cantada por Fábio Júnior. Aliás, Fábio Júnior. Peço desculpa. A música que vamos ouvir chama-se Desculpe, mas eu vou chorar. É um tema lindíssimo que ficou então cantado por este intérprete, que aliás fez muito sucesso no Brasil durante muitos e muitos anos e que chegou inclusive a fazer um dueto com Bonnie Tyler. Vamos então ficar com Desculpe, mas eu vou chorar. Logo depois, um tema que é, no fundo, até uma versão. Só que ao contrário de muitas versões, esta teve mesmo muito sucesso. Os All For One fizeram, aliás, cantaram o tema I Swear. Já Leandro e Leonardo cantaram Eu Juro. É mesmo esta melodia que vamos ouvir, também em Flauta de Pan. Thank you. Leonardo popularizaram Um Sonhador, uma melodia lindíssima para ouvir dentro também de alguns instantes. Ficamos depois com Amor por Prazer, mais uma das grandes músicas que o Brasil nos deu a conhecer na década de 1990, se a memória não me traiçoa. E é precisamente com Amor por Prazer que fechamos as portas de mais uma edição do nosso Nota 7. Vamos voltar no próximo sábado, como disse, dedicando-nos novamente à flauta de pan e à música do Brasil. Já de seguida chega Top Portugal aqui no Canal 2 da Rádio Interweb. Tenha então uma boa tarde e até ao próximo sábado.